trago um sentimento triste, sentimento que fere o meu peito com profunda dor. Velhas ilusões que me traz o tempo, uma história negra e um maldito amor. A mulher que eu quis me deixou por outro. Eu segui seus passos e matei os dois. Eu não fui culpado porque estava louco, louco de ciúmes, louco de amor. As leis da minha terra ditaram a sentença, me deram sem clemência 20 anos de prisão. E aqui por entre as grades são longos dias meus, tendo o céu azulado onde se encontra Deus.